daqui do morro. Eu não quem ousaria sair do morro? Várias mulheres, várias motocicletas. Daqui do morro eu não saio. Quem ousaria sair do morro? Quem ousaria? Quem ousaria? Em pé de breque, passo pano, olha só os guerreiros. Tipo os lobos na missão, com orgulho no peito. As cadela no cio, uiva quando vê nós. Dona Flor e seu bolinho se atacou com a minha voz. Quando vi o louco aqui se destacando no morro. No Alfa Romeo, uma camisa cor de ouro. Um lobo tatuado no braço direito. Na vida ou na morte, é forte e verdadeiro. Não gosto de bolinho nem do canto da rosa. Vários pé de breque por ela, deitou na cova. Não pago de bandido e nem banca da minha tia. Se a quadrilha for família, tamo na sintonia. O fraco não tem meta, o estado vegetativo. Os traidor invejou e virou nosso inimigo. Olha lá, olha o Cleito, bem visado na fita. Pagando de mala, se formou na guerrilha. Não sou o melhor, muito menos o pior. Só faço a minha, corro da pedra e do pó. Defendo os neguinha, a união fiz sim. Eu olhei pra minha vida e fiz ela feliz. Se isso te incomoda, nego, não tô nem vendo. Cê vai falando mal, enquanto isso eu tô correndo. Pelo lado certo, no pago de coronel. Ataco os traidores, só fazendo o meu papel. Nascido de sofredor e filho da mãe rainha. Alcateia na missão, na mesma sintonia. Aplaudi o salvador e ganhei uma recompensa. Cleito Revolução, explodindo a arena. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão. Não se grupe já. Cachorro louco do morrão, vem comigo doidão, não se engrupe já. Cachorro louco do morrão, vem comigo doidão, não se engrupe já. Cachorro louco do morrão, vem comigo doidão, não se engrupe já. O ritmo é frenético, certo pelo certo. Não pago de simpatia e quero andar correto. A palavra não faz curva, entendeu, vagabundo? Amor de carremota e de beleza, eu não me iludo. Cachorro vira lata, sem coleira e sem dona. Os pitbull que se meteu, morreu, tá em coma. Os Dona Flor fez uma serenata pra nós. Se atacou, se arrepiou quando escutou a minha voz. Salve la guerrilha! Essa é a família, põe o rabo entre as pernas e fala mal da sua solzinha. Aqui ninguém vegeta nem paga de capitão. A consequência verdadeira é o que luto pelo morrão. Ei, pé de breque, sai de dentro da privada. Já vi os cachorros te fazendo na calçada. Você é o que o Celso Pita fez pra nós. Você é que tá esquerando nós contra nós. Você é o maligno, o cara mais fudido. Ainda fala mal de nós. Ei, traidorzinho, cê não vai me corromper, muito menos atingir. Volta pro seu bolinho, pé de breque, Zé Polvin. Eu fiz porque sim, fiz o sorriso do neguinho. Fiz ela feliz e o sofredor sorri. Atingi um objetivo, sendo verdadeiro. Sou mais um que vem trazer um brinde aos guerreiros. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão. Não se engrupe já. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão. Não se engrupe já. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão. Não se engrupe já. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão. Não se engrupe já. Tamo nos bang, incomodando os vermes, roubando a cena. É cerejeira 1-0, marquei de primeira. Levanta a poeira, os cachorros do morro chegou. A voz que clama no deserto canta por amor. Eu não canto crime, eu canto pra sair do crime. O fuzil canta aqui no morro, faz um som triste por amor. Que eu falo, Deus guia minhas palavras. Tô num exército de calça larga e bombeta que cê mete mala. E aí, parceiro, cadê sua humildade? Vem transmitir pro nosso povo uma falsa imagem. Você se julga o pá, quer desmerecer. Atitude não me falta, ei, quem é você? Agora eu quero ver até onde isso vai. Sente a frase, parceiro, os verdadeiros não caem. Sente o drama, doidão, aqui é o morrão. Aqui nós tá chegando, Alcateia na missão. Cachorro louco do morrão, vem comigo, doidão. Não se engrupe já. Cachorro louco do morrão, vem comigo, doidão. Não se engrupe já. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão, não se engrupe já. Cachorro louco do morral, vem comigo doidão, não se engrupe já. Aqui é o morral, vem comigo ladrão. Então, diz Alcateia, sonho azul, bananal, cerejeira e capela. Jacira, horizonte azul, sente Sítio Drama em Bugaçu. Vem com nós, muito obrigado, meu Deus. É isso mesmo, irmã. Catena Missão.